3.1.5 Demais ferramentas. Bibliotecas de Machine Learning. PyTorch, um framework flexível e popular para programar modelos de Deep Learning, com suporte a GPUs e recursos para construir e treinar modelos de linguagem complexos. TensorFlow, framework poderoso para programar modelos de Deep Learning, desenvolvido pelo Google, com ampla comunidade e recursos para diversas aplicações de IA. Plataformas de desenvolvimento. Google Collaboratory, Colab, um ambiente de desenvolvimento online gratuito que oferece acesso a GPUs, ideal para experimentar modelos de linguagem e executar códigos complexos. Amazon SageMaker, uma plataforma completa para construir, treinar e implantar modelos de machine learning, incluindo modelos de linguagem com recursos de escalabilidade e integração com outros serviços da AWS. Ferramentas de ajuste fino. OpenAI Fine Tuning API permite ajustar modelos da OpenAI com seus próprios dados, personalizando-os para suas necessidades específicas. Hugging Face Trainer, uma ferramenta simplificada para ajuste fino de modelos da Hugging Face, com interface intuitiva e recursos para monitorar o progresso do treinamento. Ferramentas de monitoramento e avaliação. Weights and Biases, uma plataforma para rastrear experimentos de machine learning, visualizar métricas, comparar modelos e otimizar o desempenho. TensorBoard, uma ferramenta de visualização para TensorFlow que permite monitorar o treinamento de modelos, analisar gráficos e visualizar dados em tempo real. 3.1.3 Como escolher a ferramenta adequada. Ao selecionar uma ferramenta para manipulação de modelos de linguagem para seu projeto específico, considere: objetivo do projeto. Defina se precisa de geração de texto, análise de sentimento, tradução, etc. Facilidade de uso. Avalie o nível de conhecimento técnico necessário para implementar a ferramenta. Custo. Verifique os custos associados, como planos pagos ou limites de uso nas versões gratuitas. Escalabilidade. Considere se a ferramenta suporta o volume de dados que você pretende processar. Suporte e comunidade. Verifique a disponibilidade de documentação, tutoriais e suporte da comunidade.